Oi, galera, aqui é Gisele Souza E Aline Valek. e esse é o Weekend Casted. Hoje a gente conta com a participação da Thaís Campolina. Oi, gente. Thaís é mineira de Divinópolis, é formada em Direito, escreve para o blog Ativismo de Sofá e hoje vai ajudar a gente com a sua visão do feminismo e do direito nos próximos assuntos. A gente vai falar sobre o Caiu na Web, sobre o Vagão Rosa e vamos comentar as notícias da semana. Fiquem ligadinhos. Notícias comentadas. O projeto autoriza a mãe a registrar sozinha o nascimento do filho. Então, pelo que eu vi da proposta, ele vem, assim, em primeiro lugar para garantir o direito de cidadania para a criança, né? Porque tem muitas crianças que têm o registro incompleto e sem o nome do pai. E também para equiparar a mãe e pai na hora do registro, parece que existia essa exigência para a mãe de ter que comprovar que é casada com o pai e levar o documento do pai, e para o pai não tinha essa exigência. Ele podia registrar o filho mesmo que não morasse com a mãe, ou mesmo que tivesse só uma união estável com ela, né? Então ia garantir a autonomia da mulher para registrar a criança. Só que eu não sei muito bem o que que vai mudar realmente. O que você acha, Thaís? Pelo que eu entendi, o que vai mudar não é nada na prática, por causa que a mulher teria que levar a carteira de identidade do pai na hora de registrar. Então, não vai haver mudança. A mãe não vai poder falar que fulano é pai se esse cara não se admitir como pai daquela criança. Não vai ter isso de o cara vai ser obrigado a pagar pensão, não vai ter nada disso. Então, no final das contas, a única coisa que vai mudar é que a mulher vai ser equiparada como confiável ao pai. Uma coisa que deveria ter acontecido há muito tempo atrás. Pois é, porque o que acontece é que eu acho que essa lei ela tem uma base muito machista, né? Ela presume que a mulher vai mentir. Ela veio para tentar corrigir um problema que é estrutural, mas não está corrigindo nada. O problema que é estrutural é que as mulheres, aliás, os homens estão deixando de registrar os filhos. Então eles não assumem a paternidade, e a mulher tem que arcar com a criação dos filhos sozinha, né? Essa punição que fazem com a mulher de que ela não é confiável tem muito a ver com essa questão da sexualidade dela não poder exercer a sexualidade dela. Se ela exerce, ela não merece confiança. Então, realmente, uma coisa que está muito internalizada na nossa sociedade. Se essa lei corrigisse esse problema, os casos de mentira da mulher que ia chegar lá e ia colocar o nome de outra pessoa, isso ia ser exceção. Mas aí as exceções são levadas à justiça, né? As principais críticas, essa questão de prejudicar os homens, sempre os homens, né? Que eles vão ser falsamente acusados de ser pai de uma criança que eles não são pais, né? Como se a mãe fosse já uma potencial mentirosa, sempre uma aproveitadora, né? Porque ela vai querer fazer isso para receber pensão, como se fosse moleza, né? Ser mãe solteira, principalmente. Como se o problema fossem as mães e não esses pais que ficam ausentes, né, dessa responsabilidade. Inclusive, uma coisa que eu vi, o Censo Escolar de 2011, ele contou 5 milhões e meio de crianças registradas sem o nome do pai. 5 É milhões, muita gente. entendeu? Exatamente, e nesses 5 milhões tem esses casos de pais que resistiram a fazer o teste, pais que sumiram, pais que não assumiram a paternidade e falam como se o grande caso, a grande ocorrência fossem de mães aproveitadoras e não de pais omissos. Eu acho que a nossa legislação, ela é muito machista. As legislações que têm mudado, né, que estão favorecendo a mulher, elas são muito recentes. Para você ter ideia, só em 2005 que foi retirada da lei de crimes sexuais a expressão mulher honesta, né? Que é uma expressão carregada de julgamento de valor. Inclusive no direito civil ainda tem muitas coisas a respeito do casamento. Existe ali na lei um juiz de valor que a mulher casada vale mais do que a mulher solteira. Isso é ignorado, parece que é aceitável isso, por causa que é uma lei que muitas vezes nem é aplicada, mas se ela está ali, mostra que a nossa sociedade ainda continua vendo a mulher daquela forma. O outro exemplo é que somente em 2005 foi retirado da lei penal o artigo que concedia o perdão ao criminoso sexual mediante casamento com a vítima. Então a gente pensa, ah, isso não acontece nos países ocidentais, né? Acontece sim, em 2005, gente, foi ontem. Nossa! Você tem ideia? Impressionante. É bem intenso. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, assim, porque, né, a gente tem uma bancada evangélica fundamentalista, que a gente sabe que tem muito, muito desejo de alcançar mais poder, né, e tirar muitos dos nossos direitos, que a gente não tem tanto para conseguir, que são tão recentes. Eu fico até com medo de daqui a pouco estarem tentando tirar o divórcio, essas coisas, por causa que são direitos recentes. É foda. Outras críticas que eu vi em relação a essa lei do registro é que essa lei vai gerar um acúmulo de processos que vai tumultuar o judiciário. Thaís, você acha que isso pode acontecer se essa lei for aprovada? Olha, eu acredito que não, porque essa ideia de que vai haver um acúmulo de processos, ela parte do pressuposto de que a mãe não é confiável e vai mentir ali. Só que já existe um número de processos gigantesco de reconhecimento de paternidade, porque existe o fenômeno social de que é o pai abandonar a criança. Nesse ponto, eu não acredito que vai influenciar. Eu acho até que vai trazer mais celeridade para a justiça. Eu acho que o único problema de que talvez a celeridade não seja alcançada é que a mulher continua tendo que levar a identidade. Se ela precisa levar a identidade, ela precisa da autorização do cara. Mas aumentar o número de processos e atrasar ainda mais o judiciário, eu acho que não tem nem a menor possibilidade. Mas você acha que vai, pelo menos, diminuir esse número de crianças sem registro? Olha, eu acredito que sim, porque vai ter uma maior pressão para que o pai apareça lá, sabe? Estamos falando do projeto de lei. Eu acho que estimula que esse fenômeno seja discutido na sociedade, sabe? Então, acho que vai diminuir um pouco, sim. Tomara. Estamos torcendo para isso. Em Frankfurt, Maurício de Souza comentou falta de mulheres na produção de HQs nacionais. Então, Maurício de Souza deu aí com essas declarações a entender que ele está em coma, sei lá, desde 1940. Eu até peguei a declaração dele aqui para ler para vocês. Fazer quadrinhos é um trabalho braçal. A mulher ainda não tem essa liberdade sem vergonha que o homem tem de trabalhar sem horários, voltar para casa tarde. Tem outras obrigações além do trabalho. Tem que cuidar da casa, dos filhos. Quadrinho exige muita dedicação. Nossa, eu achei isso tão machista. Sempre que alguém argumenta, né? Sempre que algum homem, alguém que tá nessa estrutura de poder um pouco acima, argumenta sobre a ausência das minorias, né? Em ambientes que são dominados por homens, eles normalmente falam em meritocracia. Então, as mulheres não gostam de trabalho braçal. Cara, isso é uma mentira. Primeiro que eu acho que essa primeira declaração dele já ignora completamente a história das mulheres negras, né? Exatamente. Tem gente fazendo trabalho braçal de verdade, né? E não apenas desenhar. Fazendo trabalho braçal mesmo. Muito antes da mulher branca lutar pelo seu espaço no mercado de trabalho, as mulheres negras já estavam trabalhando muito duro. E eu acho que esse argumento da meritocracia, ele não vale numa sociedade que não oferece oportunidades iguais, né? Bom, eu acho que essa declaração do Maurício de Souza deixa claro o que ele pensa que é a função da mulher, que é cuidar dos filhos e da casa. Ele não consegue desvincular dessa ideia. Ele acha que o fato de mulheres não estarem nos principais cargos das empresas, não serem os principais nomes da arte, não tem nada a ver com a invisibilização. Não tem nada a ver com a tripla jornada mesmo. Ele acha que é por causa que a gente quer. É a nossa função, não tem como fugir. Então a gente fica lá esperando a nossa vez, sendo que a gente esforça menos. Justamente o contrário, né? Eu acho que para uma mulher entrar no ramo dominado por um homem, ela tem que se esforçar muito mais. Não só na área dos quadrinhos, em tudo. A gente tem que se provar o tempo inteiro e provar que, sabe, a gente tem que ter o dobro de esforço. E mesmo assim não consegue o mesmo destaque dos homens. Eu queria que ele fizesse uma visitinha numa agência de publicidade só pra citar um exemplo, sabe? De mulheres que trabalham sem horários, voltam pra casa tarde. Parece que ele tá, assim, realmente ele tá em outra época. Lembrando ainda que a gente comentou aqui alguns casts passados, que, por exemplo, a DC Comics reduziu o quadro de artistas mulheres de 12% para 1%. Então, assim, a gente vê que não é um problema de que existem poucas mulheres. É um problema de que a indústria rejeita mulheres. Inclusive, o blog Ladies Comics fez uma resposta, assim, maravilhosa para esse comentário do Maurício de Souza e colocou uma lista enorme de quadrinistas, tanto do Brasil quanto lá fora. Eu vou citar até alguns nomes aqui. Aqui no Brasil tem a Erika Wano, tem a Luca Fage, que inclusive fez uma graphic novel da Turma da Mônica, né, Maurício de Souza? A Priscila Vieira, a Adriana Mello, Petra Leão. Lá fora tem a Devin Grayson, a Dora, a Gayle Simon, que a gente já falou dela aqui, a Jill Thompson. Enfim, eu pesquei só alguns nomes. A gente vai deixar o link para Ladies Comics, que tem a lista completa, né? E até a gente provavelmente ainda vai falar de uma dessas quadrinistas nos próximos casts, né, Gisele? Com certeza. Tem até quadrinista que já teve... Seu quadrinho virou animação e quase ganhou Oscar, que é a Marjane Sartrap. Quantos Oscars o Maurício de Souza já ganhou? Pois é. Fico muito triste que um homem que criou uma personagem feminina tão marcante, né? Que marcou tanto a minha infância. Tem uma opinião tão tacanha, jogando a culpa pela falta de oportunidade nas mulheres e não na sociedade machista, né? O nosso primeiro tema de hoje é um tema que esteve em voga aí nas últimas semanas, que é Caiu na Web. Essa é uma coisa muito recorrente, tem até um roteirinho, né? Como é que é essa história de Caiu na Web? Um homem e uma mulher se relacionam por algum tempo, fazem sexo e coisa e tal, toda essa coisa normal que todo ser humano faz. Depois eles filmam o ato, ou então a mulher tira fotos nuas e manda pro cara, sei lá, por motivos X, porque eles gostam, porque sentem tesão, porque ela confia no cara, enfim, N motivo. Aí, sei lá, acontece alguma coisa. Ela fica com outro cara, ou então eles terminam por algum motivo, ou então ela faz alguma coisa que o cara não gosta. E aí, pra se vingar, ou pra contar vantagem, ou sei lá que merda que se passa na cabeça desse cara, ele divulga essas imagens íntimas da mulher. E a partir daí, o que, que a gente vê é um julgamento em praça pública, né? A mulher sendo julgada pela sua sexualidade, ela perde o emprego, ela perde amigos, ela tem que se esconder, ela é humilhada, ela é alvo de zoação, enfim, acaba com a vida dela. O caso mais recente que a gente teve foi o da Fran. Ela tinha alguns vídeos com o namorado dela, o cara que ela, né, saía. Ele disse que não foi ele, mas de alguma forma esses vídeos aí caíram na web, né, pelo WhatsApp. E aí ela teve que, assim, perdeu o emprego, saiu da faculdade, teve que mudar até a aparência para não reconhecerem ela. Enfim, acabou com a vida da mulher. E esse caso, ele não vai ser o último. Isso que é o pior. Uma coisa que eu queria falar é sobre a expressão caiu na web. Como a gente expressa quando esse tipo de caso acontece, né? Eu acho que caiu na web é um eufemismo. Porque ninguém cai na web, alguém é jogado na web, né? Então, eu acho que quando a gente fala que caiu na web, a gente meio que tá tirando a culpa do agressor e colocando de alguma forma num ser que não existe, né? Exatamente. É como se colocasse na grande web, que tem todo o poder e expande tudo. Parte dessa ideia do tipo, nossa, que a web é uma entidade, né? E assim, uma coisa muito curiosa é que a gente lembra muito do nome dessas meninas, né? Mas ninguém sabe o nome dos agressores. E muita gente ainda acha eles fodões. Você vê claramente como que a sexualidade da mulher é repreendida e usada para condená-la, enquanto a sexualidade masculina é vista como o sinal de que ele é foda, sabe? Sexo só é tabu pra mulher, né? Ele só é tabu, ele só é degradante pra mulher. O grande problema de ser jogado na web é que eu acho que a internet, ela tem um comportamento de matilha, né? Você pega uma foto de uma mulher fazendo sexo, coloca na internet, as pessoas vão repassar, elas vão linchar essa mulher publicamente, né? E a primeira pessoa que divulga, ele sabe que isso vai acontecer e ele sabe que isso vai arruinar a vida da mulher. Ele quer ver a internet virar um tribunal pra ela porque ele considera que ela merece aquilo. Não tem como não falar em vingança, sabe? você vê claramente que tem essa intenção, sabe? Tem um dolo ali de expor a pessoa por causa que ela fez algo que ele considera errado e que por isso ela deve ser humilhada. É verdade. O que acontece hoje, as nossas leis não abrangem esse tipo de crime, né? Que é um crime virtual. Então, tem um projeto de lei que é muito importante, que está sendo conhecido como Maria da Penha Virtual, que vai versar sobre esse tipo de crime. Mas aí lá no Vote na Web, né, que assim, ele pega as propostas que estão sendo votadas, põe no site para as pessoas disserem se aprovam, se reprovam, o que elas acham. E aí é legal que a gente consegue ver o perfil do gênero, de quem está aprovando e de quem está reprovando. Esse da Maria da Penha Virtual, 67% dos homens são contra. É, e 86% das mulheres são a favor, né? Então daí você já tira que o problema é da mulher. É a mulher que está sofrendo com isso. Exatamente. E aí dentro desses 67%, com certeza estão os caras que estão com medo de um dia perderem esse privilégio de acabarem com a vida de uma mulher. É, eu acho que existe muito uma questão de poder aí, né? Porque se a mulher de alguma forma ela se impõe, enfim, qualquer motivo que leve ela a discordar dele, aí é uma forma deles se vingarem, né? E também até de repente fazer uma chantagem, né? Ou você fica comigo, ou eu coloco suas fotos na internet. Esse exemplo que você deu da chantagem é claramente uma violência, sabe? É uma coação. Você vê claramente que ele está tentando exercer o poder dele para continuar com ela. Eu acho que cabe muito bem dentro da Lei Maria da Penha por isso. Combina com tudo. A chantagem existe dentro da violência doméstica e em diversos outros fatores. É trazer para o direito uma coisa que já está acontecendo na realidade. Pela lei atual, Thaís, se acontece um caso desse, o que ela pode fazer, assim, pela lei atual? Olha, pela lei atual só tem a lei Carolina Dieckmann, que não abrange esses casos. Abrange o caso de invadirem meu computador e pegar uma foto minha pelada e divulgada. Que, ou seja, acaba que atinge mais as celebridades, não a gente. Mas no final das contas, acho que é no máximo que pode caber é tentar um dano moral, uma indenização de direito civil por causa do tanto que a pessoa foi prejudicada. Talvez uma difamação dos crimes de honra, mas eu não consigo ver outras formas por causa que a lei penal tem que estar bem encaixadinha. Como não existe essa previsão, porque é uma coisa nova, que virou um fenômeno que acontece sempre, deve ter no máximo 5 anos com as redes sociais, porque antes até tinha. Acontecia, eu lembro que aconteceu quando estava na escola, só que o poder da internet era bem menor nessa época. O direito não está pronto, que enquanto não tiver uma lei específica, infelizmente vai continuar acontecendo. É, uma outra coisa também é que, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela fala também da agressão psicológica, né? Eu acho que quando é a chantagem e a comprovar a chantagem, a Lei Maria da Penha cabe. O que não cabe é quando já caiu, sabe? Sim. Eu tenho certeza que muitos delegados, muitos aplicadores do direito, muitos juízes, promotor, não conseguem ver que tem a ver. Uhum. Só que eu acho que cabe sim, por causa que a Lei Maria da Penha tem uma lista de coisas que são violência psicológica, chantagem é uma delas. Entendi. É, por causa que acaba que a gente vai depender dos aspectos culturais da sociedade. Só que se a nossa sociedade pune a mulher, os aspectos culturais são contra nós. Ainda tem aquela questão da falsa simetria que existe quando as pessoas falam que os homens e as mulheres são vítimas desse crime da mesma forma. Não é, por causa que as mulheres são punidas. Aquilo é visto como uma punição, elas são expostas, perseguidas, perdem o emprego. Enquanto o cara tem essa carga pejorativa ele fazer sexo. Isso não é visto como degradante para ele. Para essa sociedade homofóbica e transfóbica, só é degradante o homem sendo flagrado fazendo sexo se for com outro homem e ele não for um gay assumido, ou se ele for pego com uma travesti. E isso é muito escroto, por causa que a travesti é uma mulher, só que as pessoas não veem assim e acabam zombando o cara, sabe, só para desprezar a sexualidade dele e por exatamente transfobia mesmo, sabe? Ou como por causa se tivesse sido enganado, né, por essa mulher trans. A história é a seguinte, como a sociedade não considera que travestis e pessoas trans, mulheres trans são mulheres, quando um homem é pego fazendo sexo ou saindo com uma pessoa trans, ele vira piada, entendeu? É uma forma de transfobia e também de colocar aquele homem como se ele fosse inferior, como se ele não fosse homem de verdade. A genitalização das relações, da sexualidade, coloca o cara como gay na cabeça das pessoas. Exatamente. Eu só queria finalizar com uma coisa, né? Que também tem muito julgamento vindo de outras mulheres. É um pensamento que paira em cima da sociedade, né? De julgar a mulher, de achar que isso aconteceu, foi com ela, não vai acontecer comigo, porque eu não vou ser burra, eu não vou ser ingênua. Mas isso não acontece porque aquela mulher foi burra, isso não acontece porque ela foi ingênua, ou porque ela se deixou filmar, ou porque ela faz sexo casual. Isso acontece porque o cara foi um babaca criminoso, ponto. Entendeu? O problema é o agressor. E depois vingativa é a mulher, né, na nossa sociedade. O segundo tema de hoje é o vagão rosa. Tema polêmico. Eu, a princípio, sou contra, mas eu tenho muito mais dúvidas do que opiniões nesse quesito. Eu tenho muitas dúvidas no assunto também. Eu, há muito tempo atrás, já fui a favor, porque eu acreditava que era um paliativo que poderia funcionar, mas hoje eu vejo que eu sou contra por causa que isso pode excluir as mulheres trans, colocar a mulher, mesmo cis e as trans também, que entrar no vagão misto em risco por causa dessa ideia de culpabilização e porque a gente é dona de todos os nossos espaços. A gente tem direito de andar no trem sem sofrer violência, mesmo que ele seja misto. Deixa eu começar falando que eu sou contra, mas uma coisa que me causa uma dúvida nesse tema é que eu não acredito no vagão rosa como uma medida isolada, mas talvez ele funcionasse melhor se houvessem outras medidas junto, né? Eu acho que não existe um problema em espaços exclusivamente femininos. Existe um problema em você não entender que pessoas trans são mulheres, que lésbicas são mulheres, de esse vagão ser uma forma de você culpar a vítima, né? De você falar assim, ah, o problema do assédio no transporte público é da vítima. Então, vamos colocar todas as vítimas aqui, todas juntinhas, e deixar o agressor solto. É por aí que eu já começo a achar um absurdo, porque ele isola a mulher que é vítima do abuso, em vez de isolar o abusador. É ele que deveria ser retirado do convívio, retirado de perto das pessoas, porque o abusador é que não sabe viver em sociedade. Essa questão do vagão rosa e da transfobia lembra muito a questão dos banheiros femininos, né, dos banheiros públicos. Enquanto a nossa sociedade, ela desumanizar as pessoas trans, né, acreditar que a mulher trans não é mulher, que não deve usar um banheiro feminino, né? O vagão rosa vai ser uma desculpa para a transfobia institucionalizada. As mulheres trans, elas também são vítimas desse tipo de abuso e de violência. Então, elas também deveriam ter esse direito. Até nessa própria questão do banheiro, colocam que a mulher trans não pode usar o banheiro feminino, porque ali é um espaço que poderia ocorrer um estupro, como se a mulher trans é que fosse a agressora tradicional. Eu vejo isso como uma forma de esquecer um pouco quem é o agressor de verdade, que são alguns homens cis. Eu sou usuária do metrô, né? Ultimamente não tenho usado muito, mas eu uso bastante. E depois da adoção do vagão rosa aqui em Brasília, os outros vagões ficaram com uma concentração de homens muito grande. Então, às vezes, eu me sinto pressionada a usar o vagão rosa porque eu não me sinto mais segura em usar os outros vagões. Não, e tem a questão do horário de pico, por causa que, mesmo se a mulher quiser usar o vagão rosa, ela não vai usar. Ela vai ter que usar esse vagão que vai estar com uma concentração maior de homens, ela vai se sentir mais segura, até por causa da ideia da culpabilização, porque ela entrou, então ela tá pedindo. Então, eu não consigo ver como uma coisa que realmente nos ajudaria, sabe? Eu acredito que se houvesse uma pesquisa entre as mulheres para saber a aprovação do vagão rosa, o vagão rosa seria aprovado pelas mulheres cis. E eu acredito que isso aconteça porque o descaso com o assédio é tão grande que qualquer medida, qualquer uma, se torna uma boa medida, entendeu? Acriticamente. É por essa questão que eu já começo a ser um pouco a favor dessa medida também. Tinha uma matéria falando sobre o vagão rosa que entrevistou algumas mulheres. E aí tinha uma senhora dizendo que se sentia segura sim no vagão rosa, no ônibus rosa. Cara, se essa mulher se sente segura, será que isso não é bom? Porque foi a criação de um espaço seguro pra mulher numa sociedade que é completamente hostil. Será que a opinião dessas mulheres, mesmo que elas não sejam, né, críticas ou feministas, essa sensação de segurança que elas têm, eu não posso querer invalidar isso, querer dizer, não, eu sou contra o vagão, não importa se você se sente mais segura lá. Né? Então, por esse lado, eu sou a favor, embora ele não consiga fazer todas as mulheres se sentirem seguras, que esse seria o ideal, né? Eu acho que o vagão rosa, ele até poderia funcionar, mas se ele viesse acompanhado de outras medidas, né? Se ele tivesse uma campanha educativa sobre transexualidade, se houvesse medidas punitivas mais rígidas para os assediadores que estão lá nos vagões comuns, para criar segurança também nos outros vagões. E se mesmo assim a mulher se sentir ameaçada, ela pudesse usar o vagão rosa. Eu conheço várias mulheres que acham que é muito bom andar no vagão rosa ou no ônibus rosa, que falam que é só assim que se sente segura para voltar para casa por causa de inúmeras situações de violência que a pessoa passou. Eu concordo um pouco com a Aline. Eu só queria comentar que teve uma audiência lá em São Paulo sobre o projeto de lei do ônibus rosa, e algumas feministas conseguiram tirar esse projeto da pauta, né? É uma vitória delas. Queria parabenizar pela coragem, pela disposição de ir lá lutar pelos nossos direitos e tudo. E elas vão formar uma comissão de mulheres para estudar melhor o que pode ser feito nesses casos, né? Eu acho que isso é o ideal, a gente poder perguntar, falar com mulheres mesmo e elas decidirem como que vão lidar com essa violência, né? Cabe a sociedade toda, com certeza, mas eu acho que a gente também tem que entrar na discussão. Isso que vai acontecer em São Paulo, das mulheres criarem uma comissão para discutir isso, é o ideal, porque ali vão tentar arrumar a solução para as falhas que a gente está discutindo aqui. Então, pode ser que crie-se políticas públicas a respeito de respeito das pessoas mesmo, né? Porque isso é respeito. Cria-se políticas públicas a respeito de transfobia, porque é um problema que vai ter que ser apontado nessa discussão. Então, acho que vai vir bons frutos daí. Por isso que o questionamento, a busca pelo negócio que seja ideal para nós e não que abrange apenas algumas mulheres é legal, por causa que é aquilo que transforma, né? É uma questão de educação do homem também, né? O homem, ele tem que ser envolvido nisso, porque os homens, eles têm que aprender a viver em sociedade, a respeitar as outras mulheres. É isso que eu acho que ainda tá faltando. E tem outro ponto que é incômodo, que por que vagão rosa, né? Olha a normatização de gênero, de papel de gênero, aí você fica assim, meu Deus, sabe? Isso é da raiva mesmo. Ah, é verdade. Bom, gente, então esse foi mais um Weekendcast com a participação da Thaís Campolina. Obrigada, Thaís, foi muito legal, viu? Fiquei lisonjeada de ter sido convidada. Imagina, espero por mais convites. Então, até a próxima, gente. Tchau.